queria sempre a despertar, para tê-la em meus braços me amar cada vez mais. Viver o seu mundo e não deixar de te amar. É a razão que esperava ao amanhecer, a sonhar com esse seu corpo convidando a fazer de amor. Passou na via, esse é o som do rubi. E essa música pra gente se amar. E agora eu já sei como recuperar esse tempo que passou, eu quero é te conquistar. Amor, do poderoso a gente vai se amar. Como noite sem lua, como inverno sem chuva. See you.